E tu me fala, amigo. Essa fama nada, e se na minha sal caminar, ela escassez, sentindo hambre, começou a faltar-lhe em seu interior, conflitos há, não há esperança, lejos de lugar. See you.